Tu já lá vai.

Ave Ciela Maria, de sobrenome da cruz, e na aldeia onde vivia, sorria, vivia na paz de Jesus. Tinha amor a quem ama, seu coração a entregar junto ao altar da capela, singela onde ela paixão lhe jurara. Mas certo dia veio saber-se na aldeia que o seu pastor lhe mentia, que essa moça lhe extinguia como a luz de uma candeia. Tal da moraria sofreu a dor da amargura, perdeu o viço e a cor, e não voltou a aventura, a doçura, a ternura do amor do pastor. E hoje por cruz a Maria, arrasta na moraria a cruz da agonia, na cruz do Calvário. Ainda canta uma canção quase morta, mas um estertor na garganta o sujeito quando ela canta ao passar à sua porta. A cruz da sua vida. Canal 1. Da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira, o vento sopra nas fragas, o sol parece morango, e o Tejo baila com as vagas, a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda os gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-la. Agora muita cautela, não vá o mar acordar. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa,